Ladies and gentlemen, it's time to role play. Saudações, roleplayers! Vai começar o podcast com mais acerto decisivo da blogosfera, o RPGcast. Nesse episódio, vocês vão descobrir a trajetória de um dos maiores autores nacionais de RPG e literatura fantástica. Ainda vai descobrir como você pode se tornar um autor RPGista. Pegue aí as suas fichas, prepare para ganhar alguns pontos em talentos literários com o mestre Leonel Caldela. Fala, Leonel, manda um abraço pra galera. Opa, tudo bem? Não sei se vou conseguir falar tudo isso assim que tu prometeu, mas a gente vai se esforçar, né? Beleza. Antes da gente entrar no nosso tema principal aqui com o Leonel, como todo RPGcast, a gente vai para os recados. A Laura tem alguns recados aí para falar para a galera e a gente também tem os recados especiais para a galera. Eu tô terminando de editar o vídeo com uma participação especial. Vou divulgar umas duas entrevistas que eu fiz na Fantasticon. Vai ser bem interessante, não percam. E estou me preparando pra ir no dia de RPG. Vai ser... Não, tipo assim mesmo. É em algum canto de São Paulo aí. Eu vou estar lá, pode ter certeza. De bola. Depois, no dia 7, vai estrear a coluna do Gustavo Brauner no RPG Vale. Então, fica esperto aí que o cara vai... Ah, é? O filho da puta não falou, cara. Não te falou? Não, tá, vou xingar ele agora, não te preocupe. Ele tem uma coluna mensal, né? Uma vez por mês, a galera vai ler algumas coisas do Brauner no RPG Vale. Fica esperto que vai vir coisa boa pra cá. Sei que a galera aí ouviu falar o nome Dungeon Magazine e vai querer cortar as nossas cabeças. Mas a gente já procurou no INPI e verifica esse lance de propriedade intelectual se é possível ter o mesmo nome em áreas geográficas diferentes. Parece que é possível. Então, relaxem, não precisa se exaltar que a gente sabe. Eu sou o RPGista e uma caneta só é uma arma se for na mão do Coringa. Eu vou deixar de dar umas primeiro. Ah, tá. Eu sou a Laura Nise e eu tô zerando o Yoshi Island no Death. E eu sou o Thiago Fernandes e eu não vou ser processado pelo nome da Dungeon Magazine. Eu sou o Leonel Caldela e a caneta pode até só ser arma na mão do Coringa, cara, mas o teclado é arma na mão de muita gente. Beleza. Antes da gente falar exatamente sobre escritor de RPG, sobre escritor de fantasia, eu gostaria, Leonel, que você ajudasse a galera a entender o que exatamente é um escritor de RPG. O que alguém tem que fazer para ser categorizado como um escritor de RPG? Cara, então, depende do que tu quer dizer, né? Para mim, um escritor, no caso um escritor de RPG, é um cara que escreve e publica regularmente. Tipo, se tu tem muitos projetos, muitas ideias, mas tu não põe na prática, tu não é um escritor. Nem de RPG, nem de nenhuma outra coisa, né? Você é, no máximo, um blogueiro, é isso? É, não, cara. Não vai ser agora que a gente vai determinar o que é um blogueiro, o que é um escritor, mas, tipo, com toda essa evolução da mídia, eu acho que o blogueiro é um escritor. Eu acho que o que diferencia é a pessoa que realmente faz, que realmente põe a mão na massa e põe ideia no papel ou na internet, né? E o cara que só tem intenção, que só planeja, que só dá desculpa, tu entende? Eu acho que essa é a primeira coisa que tu precisa fazer pra ser um escritor, é tu produzir e tu botar o teu trabalho na rua, né, com regularidade. Agora tem a questão que é um escritor profissional. Sim, e o que seria então? Então, cara, escritor profissional é tipo a coisa mais simples do mundo. É se tua profissão é escrever. Então, te pagando escritor... por isso. Daí, tipo assim, tem muita gente que argumenta. Se tu vive só disso, pra te considerar um escritor profissional, tu precisa viver só disso, não pode pegar mais nenhum outro trabalho. Outras pessoas dizem que é mais uma questão do público, o que as outras pessoas te consideram. Ou até mesmo, tipo, não que eu concorde com isso, mas tem gente que vai dizer que é até da própria crítica. A gente não tem uma crítica especializada em RPG profissional no Brasil, mas digamos assim, se a crítica diz que eu sou um escritor, então eu sou. Se não, eu sou, no máximo, um aspirante, assim. Eu acho que esse lance de definir o que é um escritor é uma coisa muito acadêmica, assim. Por mais que seja uma posição meio vaga, eu acho que tu sabe quando tu é um escritor. E as outras pessoas acabam sabendo também. Tu sente quando o cara tá meio que blefando, assim, tá meio que fingindo, sabe? Ele escreve e vai. Ah, eu vou fazer aqui um projeto magnífico, vai ser um uma série de 17 livros de 1000 páginas, não sei o quê. E faz 10 anos que o cara tá nesse... Eu vou fazer, amanhã eu começo. E tu também sabe, o cara que não, que esse aqui ele tá produzindo pra blog, pra revista, pra livros, ou pra, enfim, pro que quer que seja. Ele tá botando o trabalho dele na rua e tá oferecendo a coisa pro público, tendo esse diálogo com o público, né? Tendo essa conversa que é o... tu apresentar um material e tu ter a resposta. O teu público sabe quando tu é um, escritor. Seja de RPG, seja de qualquer outra coisa, né? E vai responder de acordo. Por um lado, vai ter muito mais troca, muito mais... Como é que eu posso te dizer? Vai ser uma experiência muito mais recompensadora do que tu simplesmente ficar fazendo planos ou tu ficar criticando e nunca fazendo nada. Por outro lado, tu vai ter muito mais cobrança. No momento que tu é identificado como um escritor, de novo, seja em blog, seja em livros ou em qualquer outro lugar, o público vai te cobrar. Tu vai ter que lançar coisa. Essas coisas vão ter que ser de um nível de qualidade. O público não vai gostar de aceitar que o teu novo material não seja tão bom quanto o último que tu publicou. Por esse lado é uma responsabilidade também, assim. Tu tem a responsabilidade com quem já tá apreciando o teu trabalho, ou com quem acreditou na promessa, digamos assim. Falou de Tormenta, você tá falando do Leonel Caldela, né? E como é que você se tornou essa referência, assim, como você se tornou um escritor de RPG, como você chegou até a Jambo? Fala um pouco da sua trajetória. Então, cara, em primeiro lugar, obrigado, sim, por referência. Mas a questão é que eu, quando eu faz um tempo, bastante tempo já, né, uns 10 anos, assim, mais, eu queria ser escritor, sempre quis, na verdade, e não sabia como proceder, né? Gostava de RPG, gostava de quadrinhos, literatura, queria escrever alguma dessas coisas. E a gente começou a fazer um fanzine. Eu, a minha esposa, que agora é minha esposa, e uns amigos, a gente começou a fazer um fanzine, que era o Campanhas Inacabadas, o nome. Tipo, fanzine é aquele negócio bem baixa tecnologia, tipo, xerox mesmo. E a gente fazia 100 exemplares, tipo, era pouquíssimo. E aqui em Porto Alegre, cara, a gente distribuía de graça, assim, né? Começou por aí. Daí a gente pegou, pra mostrar esse trabalho, a gente decidiu ir no Encontro Internacional de RPG, que é um negócio que não existe mais, né? Mas que agora foi substituído pela RPGcon. Mas era a grande convenção RPGista, né, em São Paulo. A gente decidiu ir pra lá pra mostrar o trabalho. Foi eu e a Patrícia, minha esposa, e a gente botou debaixo do braço praticamente tudo que a gente produzia, assim. Os fanzines, contos, roteiros de história em quadrinhos, várias coisas. E tinha um conto que eu tinha feito com a Patrícia, que tava indo no meio desse material. E a gente chegou lá, pá, super entusiasmado, aquela coisa, eu nunca tinha estado fora do Rio Grande do Sul. E chegamos no Encontro Nacional e eu sou um cara tímido, velho. Então eu não conseguia chegar e falar com as pessoas. Daí a Patrícia acabava fazendo esses contatos e ela foi falar com o JM Trevisan, né, o Dr. Careca, que era, na época, um dos editores da Dragão Brasil. Ela conversou com ele, entregou um conto. Esse conto que eu te falei. Cara, a gente entregou pra eles, voltamos pra Porto Alegre e um abraço, assim, né? Não, em princípio, isso aí não ia dar em nada. Em paralelo, a editora Jambô tava começando aqui em Porto Alegre. A gente conhecia os donos da Jambô por outras razões, assim, cara. Por, tipo, frequentar a loja, por encontrar com eles aqui em eventos de RPG aqui em Porto Alegre e tal. Então, tipo, já rolava um network, assim... Sim, uma coisa completamente pra acaso, porque eles não tinham editor ainda. Tinha uma loja só. A gente começou a jogar com eles. E daí, um belo dia, o Rafael, que é um dos donos da Jambô, chegou: olha, a gente quer montar uma editora de RPG. Tu não quer traduzir pra nós? E eu, tá, quero. Eu era professor de inglês na época. Comecei traduzindo pra Jambô o... Puta, como é que é o nome? Backdrops. Que foi o primeiro produto da Jambô. Que era um livrinho de 32 páginas, se não me engano. Pequeno, assim. E como experiência, né? E eu tava indo por esses dois caminhos, mas as traduções na Jambô, e a gente tinha mostrado esse conto, mas nunca tinha dado em nada. Passou um ano desse Encontro Internacional de RPG que a gente foi, e de repente eu recebo um e-mail do Trevisan, dizendo: olha, cara, eu sou o Trevisan, a tua namorada falou comigo no Encontro Nacional, vocês deram um conto pra eu ver. Tinha passado um ano e ele tinha lido. Tipo, a gente tinha ficado esperando, assim. E foi um negócio completamente por acaso. Ele ia fazer não sei o que, ia pegar um metrô, não tinha nada pra ler. Ele, pá, vou ler essa porcaria aqui mesmo. Daí pegou o tal do conto, começou a ler no metrô e curtiu. Até hoje ele não acabou o conto, ele leu duas páginas só. Que zoado. Mas daí ele curtiu, cara. Curtiu pra caramba, assim. E daí ele, pá, vocês não querem escrever um conto pra revista Tormento? Nisso a Patrícia, né, a minha mulher, ela já tava se concentrando na carreira de ilustrador, que foi o que ela acabou se dedicando. Então ela participou pouco desse outro conto, que foi o Ressurreição, que saiu na revista Tormenta número 15. E a partir do Ressurreição, que isso na verdade, esse segundo conto era um teste, né, o Trevisan gostou do meu trabalho e daí me convidou para escrever o Inimigo do Mundo. Que eles tinham uma ideia de fazer romances no cenário de Tormenta, ninguém tinha tempo. O Trevisan diz que, ah, porque eu não consigo, não sei o quê. É papo, velho. É, se ele sentasse a bunda na cadeira, ia sair um romance legal pra caralho. Mas ele já tá falando em fazer, né? Não, agora ele tá falando. Ontem a gente teve uma conversa, cara, longa. Eu tô botando pressão pra ver se ele escreve um romance, que vai ser a foda. Enfim, daí eles tinham essa ideia. Cara, vamos fazer um romance. Vamos fazer uma trilogia. Foi daí, cara. É uma história que eu já contei várias vezes, mas eu acho legal. O Cassaro tinha a seguinte sinopse pro romance. Um grupo de aventureiros provoca a chegada do Tormento. E era só isso, assim. Tacaram o cara na fogueira. Não, tem que seguir isso e é uma trilogia, entendeu? Ou seja, alguém vai provocar a Tormenta e foda-se quem vai escrever essa porcaria. Meu Deus. Foi assim, daí a gente começou a conversar sobre o que seriam os personagens, sobre o que seria a trama. A gente fez uma lista de discussão que tinha eu, o Trevisan, o Rogério Saladino e o Álvaro Jamil, que é um cara, tipo assim, ele é um super fã de Tormenta, assim, é um cara que entendia mais de Tormenta do que os autores. Então ele pegava coisa assim, tipo assim, tu falasse, pá, cara, imagina que foda se a gente vai em tal reino. E daí tem três elfos magos de, sei lá, três orelhas. Daí eu já me dizia, ah, não, isso aqui, ó, no livro tal, diz que nesse reino só tem elfo mago de quatro orelhas. Pode ser de três. Daí a gente, boa, sabe? E ele pegava esses catapiolhos, assim. Mas enfim, daí foi, a partir disso foi o Inimigo do Mundo. Tudo isso era na editora antiga, que teve todo aquele rolo, né, com o pessoal da Dragão Brasil, de Tormenta. O Inimigo do Mundo ia sair pela editora antiga. Mais ou menos um mês antes dele estar programado pra sair, deu aquela merda toda e a linha Tormenta saiu da editora. E a gente começou, logo em seguida, negociações pra entrar na Jambô. Então foi duas coisas que, em princípio, não tinha nada a ver uma com a outra. Eu tava traduzindo pra Jambô e tava escrevendo pra Tormenta e, de repente, os dois viraram a mesma coisa, assim. Tipo, pra mim foi ótimo, tá ligado? Bom, mas, ô Leonel, uma pergunta que para os leitores, assim, no começo você criava seus próprios contos, né, cenários, você escrevia suas coisas para RPG, né, como vários narradores que tem por aí. E o que você acha que fez essa diferença entre o autor que você é e um narrador de um grupo qualquer? O que você acha que fez alguém te olhar e falar, putz, é esse cara que a gente tem que trazer para traduzir, para escrever para a gente? Para começar, tem um negócio que é o material que eu faço, que eu fazia, que é amador, que é tipo a coisa da mesa de RPG mesmo, cara. Não é melhor do que de ninguém, assim, cara. Tipo, é coisa pra gente se divertir sábado de noite, assim, sabe? Matar uns orc e foda-se, tá ligado? O negócio mesmo de quem quer não só fazer o RPG com os amigos, mas quer escrever, ou tanto RPG quanto qualquer outra coisa, é um negócio completamente diferente. Tu tem coisa que tu aprende no RPG que tu vai usar, estrutura de narrativa, aceitar ideias dos outros, tu até exercitar a imaginação, mas são duas coisas completamente diferentes. Antes de tentar escrever profissionalmente, eu fui estudar, aprender como é que se escreve. Tipo, eu fiz uma oficina de criação literária aqui com o Assis Brasil. Exatamente, cara. Eu sempre conto essa história, mas é sempre fato com o professor Assis Brasil. Que o cara é, tipo, é um Yoda, tá ligado? Ele ensinou muita coisa. Eu sempre falo também que tinha 11 pessoas na minha turma, saíram 4 escritores profissionais, cara. E eu não tava me dedicando a isso, tava realmente tentando aprender. E eu acho que isso aí acaba transparecendo, né? Como qualquer outra profissão, se tu não tentar aprender o básico, não tentar te desenvolver, não vai adiantar tu querer simplesmente ter muita vontade, não vai, só isso não vai ser suficiente, né? Eu acho que isso foi uma das coisas que fez os guris gostarem, assim, do meu trabalho. Também tem o lance de tu saber, isso é uma coisa que tu aprende também, quando tu aprende a escrever, tu saber ouvir o editor, no caso, né? O Trevisan me pediu pra escrever o conto lá, o Ressurreição. A gente conversou sobre o conto, na verdade quase não teve nenhuma correção, mas tudo que ele me passou, eu fiz questão de aceitar, de ouvir, de levar a sério, porque na real eu não conhecia merda nenhuma de Tormenta, assim. Conhecia pouquíssimo o cenário. Ainda mais um cara que tava publicando há tanto tempo. Qualquer coisa que ele me falasse, eu tentei ouvir e levar, né? Isso é, cara, eu acho que é uma das coisas fundamentais. No momento que tu apresenta um negócio pro teu editor e o cara fala, meu, essa parte aqui não tá muito boa, e tu ouve e tu pergunta por quê, em vez de tu simplesmente dizer, não, tá perfeito. Já é meio caminho andado, cara. O editor já te leva a sério e o teu trabalho já ganha mais destaque, assim. Tem uma parte no Inimigo do Mundo... E, tipo, parece que é o Arsenal que tá falando. Daí eu fui discutir isso com a galera. O pessoal falou que foi o Kassar que não deixou você colocar o Arsenal ali na história e você colocou um negócio meio... Na real, tem uma circunstância só que o Kassar não me deixou usar o Arsenal. E foi ótimo, assim, porque eu ia fazer uma porcaria gigante, cara. Então, Leonel, fala um pouco pra galera, assim, como foi o processo de criação e também das suas obras, né? O Inimigo do Mundo, o Terceiro Deus e o Caçador de Apóstolos. Agora, Deus Máquina, se quiser dar spoiler aí pra gente, você fica à vontade também. Fala na primeira mão, você pode se sentir em casa. Cara, em primeira mão, a gente recebeu hoje a capa pronta do livro. Tá muito foda. Aê! A equipe do Marcelo Martinez... Laboratório Secreto, eu acho que é o nome do estúdio, cara, que faz as capas do Cornell, tá ligado? Eu tô falando isso o tempo todo. Mas, cara, tá foda, assim, pessoal, acho que vai curtir, tá bem diferente dos outros, assim. O meu processo de criação até agora foi, na verdade, não vou te dizer que é um negócio fácil, porque, tipo, eu fico bem neurótico, assim, e tal, e acho que vai ser uma porcaria. É um negócio meio natural, porque na trilogia... A gente partiu da necessidade de contar a origem da Tormenta, no Inimigo do Mundo, né? E a partir daí, com aquela diretriz do Kassara de aventureiros provocam a origem da Tormenta, eu fui desenvolvendo os personagens e propondo, e daí as coisas que não fechavam com o cenário, ou que de repente poderiam ser melhores pra refletir Tormenta, os próprios editores, né? Iam, principalmente o Trevisan, iam falando, iam dando sugestões. Então, tipo, o primeiro, que é o livro mais traumático, assim, né? Acabou saindo bem fácil, bem natural. Eu tive muita ajuda, né? Muita assistência do Trevisan como editor. Depois, a partir do Crânio Corvo, que é o meu segundo romance, eu já tava mais independente, mas também sempre contei com o Trevisan como editor pra rebater as ideias, assim. Essencialmente, cara, pra mim, os livros partem de coisa que eu acho divertido. Tipo, Crânio Corvo e o Terceiro Deus, mas mais até o Crânio Corvo, e eu pensei, cara, eu adoro Cavaleiro. Cavaleiro é um negócio que eu gosto pra caramba. Tinha jogado com um personagem cavaleiro, que era o Sir Orion, que era o mesmo nome do personagem dos romances. E eu tinha lido, fazia uns anos, eu tinha começado a ler a Guerra dos Tronos, né? George Martin. E eu, pá, cara, cavaleiro é legal, então, vou fazer um romance com cavaleiro. Pra mim, sempre parte disso, cara, de coisas que eu vou me divertir, que eu acho que eu me entusiasmo escrevendo, eu acho lúdico mesmo. A partir daí tem as linhas narrativas que vão surgindo, né? Eu geralmente começo por um tema, digamos, vai no Crânio Corvo, tem o tema do Orion e a Vanessa, se eles vão ficar juntos, se não vão, o negócio que eles têm um filho, bababá. No Terceiro Deus tem o tema de se o Orion vai seguir as ordens da Ordem de Cavalaria dele, se ele vai fazer um outro negócio mais escroto e tal. No Caçador de Apóstolos tem o tema da religião, de quem é que tem razão, o que é fanatismo, quem é o fanático, se é o cara que quer derrubar a igreja ou se é o religioso. Eu parto desses temas gerais e começo a botar essas situações e personagens que eu acho divertido. E eu parto do final também. Tendo tema, pra mim a primeira coisa é o final. No Corvo, spoilers, mas o negócio que acontece com o Orion e a Vanessa, pra mim foi ponto de partida. Eu fui construindo a história de trás pra frente, assim, até chegar naquilo. No Caçador de Apóstolos e agora no Deus Máquina é a mesma coisa. O final do Deus Máquina é um final que eu tenho há uns 7 anos, pelo menos, na cabeça. Queria botar no papel e foi uma das primeiras coisas que surgiu. Em essência, cara, eu sempre tenho dificuldade. Sempre acabo me preocupando, mas a criação acaba sendo natural. Porque eu acabo fazendo as coisas que me divertem, cara. Nos meus livros não tem muito mago, porque eu não gosto de jogar de mago, assim, no RPG, tá ligado? Prefiro guerreiro, dei bons guerreiros, um monte de guerreiro, assim, um monte de parede de escudos e tal. Show de bola. Ô, Thiago, quer fazer a pergunta aí, pode falar. Então, não tá exatamente no roteiro, mas eu tenho certeza que o pessoal vai querer saber. E aí a gente até emenda que tem um pessoal fazendo pergunta pelo Twitter e tudo pro Leonel. Leonel, eu não tô sabendo se você já falou alguma coisa disso, mas uma vez você falou numa entrevista que eu te mandei até pra RPG Vale, cara, que o pessoal tava te cobrando a classe de prestígio dos Cavaleiros do Corvo, a ficha dos personagens. A gente pode esperar isso aí na trilogia da Tormenta? Da trilogia? Sim. O guia da trilogia tem a classe de prestígio dos Cavaleiros do Corvo, que é o que o pessoal mais pede. Cara, o guia da trilogia, meu, vocês vão me desculpar que eu vou me entusiasmar um pouco. Fica à vontade. É, cara, eu tô muito pirado com esse livro. Eu achei que eu nunca ia fazer ele. Quando eu escrevi o Inimigo do Mundo, uma das primeiras perguntas que veio foi: pai, aí, quando é que sai o Inimigo do Mundo D20? E eu, cara, nunca. Tipo, não precisa, o pessoal é uns aventureiros que eles enfrentam uns monstros e deu, acabou. Daí, teve os outros e a gente lançou o Área de Tormento. Cara, tudo que tem na trilogia dá pra tu fazer com Área de Tormento. Só que o pessoal continuava pedindo. E, entre outras coisas, a classe de prestígio dos Cavaleiros do Corvo, que é um negócio que eu acho legal pra caralho. Curto aquela parte, não, sem modéstia, assim, eu acho, eu gosto, assim. Tá, vamos atender esse pedido. A galera tá pedindo um guia da trilogia há anos, vamos atender. A minha ideia básica foi essa. Tem uma galera pedindo um livro, eles querem comprar, então, porra, vamos fazer. E daí eu comecei, bom, vamos fazer um livro, assim, de 120 páginas. Daí eu fiz o plano de obra, coisa e tal, propus pro Guilherme, que é o Guilherme Desvalde, né? Um dos donos da Jambô, é membro da equipe de Tormenta, editor da Dragon's Lair. Daí propus, beleza. E eu comecei a fazer. Cara, quando eu realmente comecei a fazer o livro, eu comecei a me dar conta que o livro não era o que eu tava pensando. Porque eu tinha pensado em 120 páginas e logo em seguida eu me dei conta, cara, eu preciso de 160 páginas pra fazer isso. Embora os personagens do Inimigo do Mundo, por exemplo, sejam aventureiros, eles fazem coisas que não necessariamente têm regra. Um dos personagens perde um pé. Não tem regra pra perder pé em D&D nem em Tormenta RPG. É, ô Laura, o Thiago sabe como é que é isso. A gente falou que ele perdeu um pé chegando aqui, né? Pois é, cara. Então tu pode ser consultor da regra. E já como é que é perder um pé, cara. Mas então, cara, tem essas coisas, tipo, tu falou de GURPS, não é arreada, assim, tipo, tem coisas que tem em outros RPGs, e não que a gente vá transformar o RPG em GURPS, mas são detalhes que não necessariamente já apareceu, não necessariamente já tem tanto de regra quanto coisas de interpretação mesmo, detalhes, descrições e tal, e eu comecei a ver que tava ficando legal. Daí, quando eu tava mais ou menos na metade da primeira parte do Guia da Trilogia, eu vi, bom, a primeira parte já tá com umas, digamos, umas 60 páginas. Eu acabei a primeira parte e ela ficou com umas 100 páginas. E eu, bom, um livro que tem 3 partes não pode ter 160 páginas se a primeira parte tem 100. O livro foi crescendo até chegar ao produto final, que tem 300 páginas. Ele vai ser um pouco maior que o Tormenta RPG básico. É aquele negócio, cara. Foi um monstro que foi crescendo porque a gente foi vendo que tinha muita coisa a ser descrita, tinha muito material antigo a ser recuperado. Por exemplo, tem coisa, cara, que saiu na revista Tormenta. E só. Não saiu mais lugar nenhum. E pouca gente tem acesso hoje em dia a isso. Coisas que a gente faz referência na trilogia e não, hoje em dia não existe mais, sabe? Talvez em sebo tu encontre. E esse material vai estar de volta no Guia da Trilogia. E muitas coisas também novas, né? Fichas de todos os personagens. Cada protagonista vai ter no mínimo 2 fichas para cada livro. Por exemplo, tem uma ficha do Orion no começo do Crânio Corvo e uma ficha dele no final do Crânio Corvo. O Darien, pra quem leu a trilogia até o fim, é um personagem que ele passa por várias mudanças. Ele tem, cara, uma meia dúzia de fichas, assim. Porque o Darien, bandoleiro. Depois o Darien, escudeiro. Depois o Darien, até o finalzão, que eu não vou dar o spoiler aqui, mas que o Darien passa por uma super mudança. Tem um monte de ficha. Tem sistemas e descrições e regras pra tudo, assim, cara. Pra ser corrompido pela tormenta, pra pegar o pé. Tem descrição das ordens de cavalaria, cara. Que até um negócio que um cara do fórum tava pedindo, o fórum da Jambô tava pedindo esses dias. Bastante coisa das ordens de cavalaria. É um livro que foi muito legal de trabalhar. A minha parte agora acabou, porque eu fiz toda a parte de interpretação, né, de descrição, e digamos, mais ou menos metade das regras. E agora o Guilherme Desvalde está fazendo o resto das regras e revisando todas as minhas regras. Ele faz todas as fichas. Então a gente está nisso, assim. Falta bem pouco pro guia ficar pronto. Quando ele for pra gráfico, ele vai sair também uma monstruosidade, assim, de capa dura. vai ficar legal, acho que o pessoal vai curtir, assim. Tipo, olha o tamanho da Tormenta. Se não me engano, você fez 7 suplementos pra Tormenta só, Leonel? Agora eu não sei dizer o número de suplementos que tem a linha. Não, mas o que você, só você, produziu. Peraí. Que eu participei é o Panteão. Eu tô olhando aqui a página da Jambô, daí tá fácil. Panteão, Várias Tormenta, Piratas, Contra-Arsenal, Guerra Tauri, Valkyria e o básico. É, 7 livros que eu participei. Caramba. Show de bola. Falou só 7 suplementos, né? Só. Só. Fora o que o Leonel não participou. Nossa, o povo critica pra caramba ainda, fala sério. Show de bola. Falar então um pouco do mercado de literatura aqui no Brasil. Não exatamente de todos os leitores, né? Que tem vários gêneros, mas fala dos seus leitores, Leonel. Como você enxerga, assim, o público tá crescendo? Qual que é o perfil dessa galera? Qual que é a sua percepção disso? Olha, cara, eu vou te dizer que pode ser que eu tenha uma perspectiva otimista demais. Mas eu vejo o público de literatura, tanto de RPG quanto da própria literatura fantástica, pelo menos, que é o que eu tenho publicado, que só cresce, cara. E cresce uma boa rapidez. Eu vejo que tem muito mais gente lendo. A minha impressão é essa. Quando eu era adolescente, há bastante tempo, assim, eu vou te dizer que na minha turma, quem lia por prazer era eu e mais uma ou duas pessoas. De 40. Era uma parcela muito, muito pequena mesmo. E era, tipo, realmente o pessoal nerd mesmo. Hoje em dia, cara, a minha impressão é que é um negócio muito mais pop. Sim. O pessoal leva o livro muito mais como, ah, eu gosto de livros assim como eu gosto de filmes, assim como eu gosto de jogos, assim como eu gosto de X, programa de TV, do que como o livro como um negócio extremamente intelectual e que só está disponível para uma minoria e tal. Então eu tenho visto muito o público crescendo. Não sei se sou eu que estou descobrindo que esse público existe, e o público também está me descobrindo, ou se realmente, mas eu acho que está aumentando, sim. Que eu acho que talvez não esteja crescendo, talvez, não sei, mas talvez até esteja diminuindo, é o público para coisas muito densas. Tipo, se tu quer escrever um livro, sabe, todo passado em um período de 15 minutos dentro dos delírios de um alcoólatra que tá morrendo e sei lá, sabe, uma coisa extremamente experimentalista, eu não sei quanto público vai ter pra isso. Mas pra tu contar uma história que entusiasma as pessoas, assim, uma história não necessariamente fantasia, mas que tenha um protagonista que o público vai se identificar, traga coisas do cotidiano, traga uma aventura, um enredo forte, eu acho que tá crescendo demais, assim, esse interesse. Hoje em dia, cara, um negócio que eu sempre ressalto, a gente tem vários escritores brasileiros na lista dos best-sellers. E além de best-sellers, a gente tem vários, como é que eu vou te dizer, vários livros que não são só livros de tipo de negócios, não são só livros de autoajuda, não são só livros de culinária, que, cara, todos esses livros têm seu público, nada contra, ótimo, sabe? Mas também tem muito espaço pra ficção, cara, pra literatura mesmo, pra contar história. Hoje em dia tá muito bom isso, como muita gente não via. Show de bola, inclusive, recebeu algumas perguntas pelo Twitter. O Del Angeles, lá do RPG do Mestre, tá perguntando, tem tudo a ver com o que você tá falando, o que que você acha da tal crise do RPG no Brasil? Existe esse termo ou não? O que você diria? Tinha que ter um cast só disso. É verdade. Aliás, a gente vai produzir um cast só sobre isso, assim, se tudo der certo, vai ser bombástico. Mas também é importante essa opinião do Leonel. Pra descobrir essa galera que acredita nisso. Quando vocês forem produzir um cast só sobre isso, cara, me chama, tá? E chama o Trevisan, cara, principalmente. Porque é muito legal ver o Trevisan falando sobre isso. Mas o negócio é o seguinte, cara. Em suma, podem ouvir de mim, sabe? Confiem em mim. Não tem crise. O que tem é, eu acho que, duas coisas. Uma, a maneira como a gente consome RPG e como a gente fala sobre RPG e como a gente se organiza em torno do RPG tá mudando. Não tem dúvida, se a tese é essa, eu assino embaixo. Outra coisa que tem é nostalgia. Tipo, a galera assim da minha idade, eu tô com 32, e mais velho, tá ficando velho, cara. Então a gente tá começando a ver essa, os anos 90 como, meu, era uma época dourada, sabe? Cara, o Nirvana era tão foda, a música era muito melhor, o anime era muito melhor. Cara, até era, na minha opinião, mas não era uma era de ouro. Era uma era, eu acho, pior do que hoje, assim, né? Deixa eu elaborar um pouco. O que a gente tem hoje é algumas editoras que publicam RPG com frequência. Se tu me disser, não são muitas, eu concordo. Não são mesmo. Hoje em dia é a Devir, a Jambô, a Retropunk e a Redbox agora tá começando. Era um negócio que antigamente, cara, a gente não tinha. A gente tinha nos anos 90, que é tido como grande baluarte do RPG, a gente tinha Devir e Diamond. Tinha a Trama, o Talismã, só que lembre-se que a Trama, o Talismã, ela era uma editora de revista. Ela publicava Dragão Brasil. Livros da Trama, o Talismã não eram tão frequentes quanto parece. Tipo... Abril tentou, não tentou? Pois é, cara. O que eu tô falando é justamente de coisas com regularidade. Abril publicou meia dúzia de livros, cara. Três do AD&D, os três básicos. Publicou Forgotten Realms em banca e publicou First Quest. E eu não sei se é, mas eu acho que isso é uma estara também. Mas sabe qual que é o lance, Leonel? Talvez você concorde. O mercado editorial do mundo inteiro está sofrendo alteração. Tá? Você tem jornais como o New York Times aí que começou a ter um prejuízo, teve que ser vendido. Você está vendo aí a DC, que na próxima reboot que ela vai fazer de toda a série dela, já vai começar a ser vendido o material digital dela também, primeira vez que vão vender HQs aí digital pra galera ler no iPads e aonde for. Talvez o mercado de RPG ainda não entrou nesse ritmo da transformação. Vou falar assim no geral, não que em editoras gerais. Uhum. Ainda não percebeu esse lance. Então, talvez por isso algumas editoras foram ficando por aí, outras estão se sustentando mais porque já estão começando a se adaptar a isso. Talvez essa transformação mesmo é o que você está dizendo da crise, né? Só uma transformação. Não, cara, quanto a isso eu concordo contigo. Que a gente está passando por um período de, como tu falou, de transformação, acho que isso é inegável. Mas a questão é, a mim, eu vou te dizer bem francamente, eu tô cagando se o meu leitor vai ler em papel, ele vai ler em iPad, ou ele vai ler em alguma outra mídia que, sabe, vai ser inventada nos próximos anos. O importante é que ele esteja lendo. Se ele não quiser ler, se não tiver público pra isso, cara, não vai adiantar sem iPad. Assim como não vai adiantar sem papel. A gente tá num período que as coisas estão meio a meio, digamos, porque aqui no Brasil, principalmente, não é tão prevalente os leitores digitais, mas já tá começando a transição. E eu acho que isso aí, as mídias vão se adaptar, cara. Assim como... A gente tem mil exemplos ao longo da história, dizia-se que o cinema ia acabar quando chegou a TV. Isso é uma coisa muito menos drástica. Os leitores digitais, toda essa mídia digital, é só uma outra forma de tu consumir o texto, cara. O produto não é o papel, cara. O produto é o texto. Bem pertinente, você falou. Teve um exemplo de um jornal americano lá que foi criado só com notícias de blogs. Pegavam vários blogs e imprimiam mesmo o jornal e vendiam, cara. Em um mês esse jornal faliu. A galera tá pensando, pô, vamos criar só jornal com blog, vamos entrar nesse meio digital. Em contrapartida, cara, os jornais que não entram no meio digital estavam perdendo cerca de 30% da sua renda. Então é o que você falou, é meio a meio. A galera tem que encontrar esse meio termo. Por exemplo, aqui a galera do RPG está começando a vender coisas em PDFs. A minha visão particular disso é que isso não vai se sustentar durante bastante tempo. Porque a pirataria com relação a isso é muito fácil. Então a galera ainda tem que redescobrir uma nova forma de oferecer para o leitor mesmo. Você falou, tem que encontrar o leitor onde ele está mesmo. Tu deu um exemplo que eu achei extremamente pertinente, por isso que eu queria voltar, do negócio do jornal que tentou reproduzir os blogs. Um jornal não é um blog. E se o jornal tentar imitar o blog, tipo, sabe, vai vir alguém daqui a pouco, um jornalista, como temos aqui no quadro do cast, e vai me jogar pedra se eu estiver falando merda. Mas, tipo, na minha percepção, cara, um jornal não é um blog. Então, se eu tentar fazer um jornal que seja um blog, tipo, não vai dar certo. Agora, na minha visão, se tu tiver determinado a vender, eu quero vender o produto jornal, um pedaço de papel de dimensões tantos centímetros por tantos centímetros, que se dobra assim e que é impresso e tal, essa, eu posso ter problema. Agora, se eu quero vender conteúdo do tipo XYZ, eu posso me adaptar. O maior exemplo que eu acho pro RPG são as revistas, cara. Na década de 90, na famosa década de 90 e nos anos 2000, no começo dos anos 2000, cara, Dragão Brasil era tipo uma força incalculável, assim. E era um negócio, um conhecido nosso tava fazendo um trabalho no interior do Amazonas, cara. Tipo, floresta mesmo. E ele chegou numa casa e tinha um pôster do Reinado, cara, que saiu no Dragão Brasil. Caramba. Cara, a Dragão Brasil nessa época, meu, era uma puta força gigante. Saía todos os meses, tinha Dragão Brasil extra, ou seja, saía mais do que uma vez por mês. Cara, se tu lançasse 3 vezes por mês, o pessoal queria 3 vezes por mês. Não era só conteúdo, não era só Tormenta, não era só 3DT, não era só os conteúdos para os outros sistemas. Dragão Brasil era a única forma que as pessoas se falavam. A gente agora tá falando aqui pelo Skype, cara. Mas se eu quisesse falar com um RPGista de São Paulo, um RPGista de Minas, cara, eu escrevi uma carta pra Dragão Brasil. E era isso. Antes até das listas de discussão, não tinha outra opção. Eu tenho amigos aqui em Porto Alegre que se correspondiam através do Dragão Brasil, cara. Notícia era Dragão Brasil. Compra e venda, gente... né? É, cara. Se a gente queria saber que a TSR foi vendida pra Wizards of the Coast naquela época, 1000 anos atrás, cara, era pela Dragão Brasil. Hoje em dia, a gente não tem mais necessidade disso. A internet supre muitas dessas necessidades. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem a Dragon's Lair. Porque a Dragon's Lair é uma revista... Um dos editores, a Dragon's Lair é uma revista voltada totalmente para conteúdo. Se tu for ver, enquanto o Dragão Brasil tinha 6 páginas, 8 páginas de sessão de cartas, a Dragon's Lair tem 2. Não é porque a gente não gosta dos nossos leitores, é porque os nossos leitores não precisam mais. Tem outros tipos de canais para se envolver com eles, né? E... É, cara, a gente pega, se o leitor quer falar comigo, eu vou lá e escrevo o Paladino. Agora eu faço sessão de cartas, cara. O leitor pode ali, @LeonelCaldela, me manda uma pergunta e eu respondo. O cara quer falar com o Cassaro, tem o Fornspring do Cassaro que tem tipo 5 mil perguntas que o Cassaro respondeu, tá ligado? E ele fala as mesmas coisas, cara, ele dá informações de verdade, ele zoa, ele xinga quem merece ser xingado, ele elogia quem merece ser elogiado, sabe? Inclusive eu. Ah, é? Agora tu vai ter que contar. Não, mas eu ia contar. Não, é que eu dei um tweet falando que eu tinha acabado com os metalianos dele. Daí ele acabou comigo depois. Deixa eu botar esse tweet, eu lembro, foi muito legal, cara. Falou que eu não peguei o XP dele, só ganhei o XP do metaliano, só. É. Só apresentar pro Leonel, o Daniel, também da nossa equipe do blog lá, ele que edita os contos que a gente recebe. Chegou atrasado. Foi ele que perdeu um braço, mas tá vivo, hein? Oh, tudo bem, cara? Beleza? Ô, louco, opa, boa noite, Leonel. Prazer, cara. Como assim perdi um braço? Que papo é esse aí, velho? É, sabe? Você chegou atrasado porque você perdeu um braço e o Thiago perdeu a perna. Ô, louco. Ô, Thiago. E aí não vai ficar cotoco, cara. Só em GURPS tem regras pra isso, viu, gente? Diga não, essa menina é uma fanboy de GURPS, cara. Cara, tu tá ligado que tu é a única mulher que gosta de GURPS, tipo, no mundo, assim? É, já ouvi falar disso, já. Mas eu jogo GURPS desde os 10 anos, cara. Então... Nossa, caramba, velho. Isso sim é algo único, cara. Isso é único. Mas beleza, ó, vou ter uma pergunta assim que é overpower pro Leonel. Você disse, até naquela entrevista que o Thiago fez pro RPG Vale, que você acredita que o RPG vai se tornar um jogo mais casual, né? Mas você não acredita que as mecânicas, ou sei lá, que ele tem que se transformar bastante pra chegar nesse nível? Porque o jogador casual, como você disse, tá cada vez menos interessado em... É literatura mais complexa. Então, cara, boa pergunta. Eu quero dizer, mas eu não sei se isso é uma coisa muito, muito leite cor-de-rosa minha. Eu acho que o público meio que tem uma tendência a ignorar o que não quer ver, o que não quer usar. Tipo, eu também comecei com GURPS. Só que eu não tinha 10 anos, eu tinha 13. Cara, a gente cagava pra 70% das regras de GURPS. A gente usava... Eu tô cagando pra 100% da regra de GURPS. Poxa, gente. Eu tenho uma ficha gigante de GURPS. Vamos ver só. Não, então, cara, eu não sei se é muito otimista isso, mas eu acho que o pessoal meio que tem a tendência de ignorar o que não vai usar. Mas eu acho que, por um lado, tem razão. Sistemas como os 3DT, eles são muito mais prováveis de atrair o jogador casual. Na minha visão, vai ser o principal público, né? Do que um sistema mais complexo, de repente. Pode ser também um preconceito, mas eu acho que um negócio que intimida é tu ter mais de um livro. Tipo, eu adoro os livros de AD&D velhos, mas, cara, tem um livro do mestre, livro do jogador, livro dos monstros. Eu acho que meio que pra botar na cabeça de um novato, assim, um cara, puta que me pariu, tá ligado, cara? Tipo, tá mais pelo preço que tá os três juntos, assim, cara. É. Mas veja só, por exemplo, a Wizard, pra pegar esse público um pouco mais casual, tá aí lançando o Heroes of Neverwinter, né, pra Facebook. Uhum. Porque, por exemplo, qual que é o perfil dos jogadores casuais no Brasil? São geralmente mulheres de 30 anos de idade. As pessoas que mais jogam, que mais compram aplicativos pra celular, por exemplo. É verdade? Verdade. Eu sabia. Quem mais compra aplicativo de game pra celular é mulheres de 36 anos de idade da classe D, por aí. Uhum. Tanto que o Nintendo Wii nos Estados Unidos também é muito voltado pra esse público, né? E é a galera que mais dá grana, cara. Uhum. Talvez pro RPG se tornar um pouco mais casual, você não acha que ele teria que se envolver com outros tipos de plataformas também? Talvez, cara. Mas, na verdade, vou ser bem franco, eu não sei te responder. Eu tenho uma impressão muito forte o seguinte, cara, que quando o RPG tenta ser que não é, ele não dá certo. No momento que eu tentar fazer o RPG ser um jogo de videogame, ele vai ser um jogo de videogame ruim. Ou vai se transformar na quarta edição. Aí é que tá, cara. Já fizeram isso. Edição, cara, não é videogame. Eu curto videogame pra caralho. Porque a minha quarta edição é tipo banco imobiliário, tá ligado? Mas vou falar, o Heroes of Neverwinter é com as regras da quarta edição e pra um RPGzinho online de Facebook, ficou excelente usar a mecânica da quarta edição. Uhum. É aquele lance. Funciona pra joguinho, mas não funciona pra um RPG de mesa. Pois é, cara. Como eu não conheço, não posso opinar. Mas imagino que pode ficar bom mesmo. Com relação ao RPG casual que você falou, realmente, cara, acho que quanto mais simples, melhor. Hoje você vê vários RPG indie lançando aí. E, por exemplo, recentemente eu adquiri o Carnificina 3.16. E é muito simples, cara. É muito fácil jogar. Qualquer um pega aquele livro e sai jogando. E a maioria dos RPG indie que tá surgindo agora tem essa característica, assim. Um livrinho com 80 páginas aí no máximo. E que o cara pode fazer uma super campanha de RPG. Cara, eu desconheço muito o outro, mas pra mim o 3DT é o que tem o maior potencial de ser casual aqui no Brasil mesmo. Meu, eu acho que tá perdendo a essência, tá virando algo, tá virando... Você vai falar de GURPS já, né? Não, é que... Não, não vou falar de GURPS, vou falar de D&D também, tá? Não, mas é que eu acho que tá perdendo a essência, entendeu? Esse negócio de converter mais o público para o RPG é algo muito comercial. E RPG, pra mim, é uma coisa complexa, entendeu? E esses novos sistemas, por exemplo, Fiasco e tal, é legal, mas eu acho que é muito diferente do RPG mesmo. Você sai um pouco pra videogame, já não é mais RPG, entendeu? Você sai desse contexto, eu tenho uma dificuldade em aceitar isso. O RPG tá virando muito comercial pra adquirir mais público. E não tem que ser algo, tipo, tão simples só porque tem que ser mais acessível. Eu acho que tem que ser um jogo bom, entendeu? Laura, presta atenção. Um dia, nós cinco desse RPG Cast vamos morrer. E a galera que tá chegando não tá querendo saber desses sistemas gigantescos aí. Então a gente tem que pensar nos que vão ficar, né? Mas aí é que tá, cara. Apesar do que eu falei, eu acho que o 3DT tem um potencial gigante e eu continuo achando que o RPG público casual é o mais, vai ser a maior fatia. Eu um pouco concordo. Eu acho que é o seguinte, cara. Não só RPG, cara, mas o bom jogo, um nível maior, a boa obra, ela permite dois níveis. Permite o nível mais superficial, de quem só quer pegar... digamos, se fosse um RPG, seria... como é que se faz pra atacar? Como é que se faz pra sofrer dano? E como é que se faz pra lançar magia e acabou e vamos matar a orc? E também tem que permitir uma maior profundidade em todos os aspectos. Tanto aspecto de regra, quanto aspecto de história. Se tu for ver, cara, os melhores filmes são todos assim. É que lance do Shrek, né? Como o burro fala, tem que ser uma cebola, várias camadas. Exato, cara, exatamente, velho. Fechou uma cebola. Pô, cara, que referência, hein, velho? Publica isso no Lendas Lendárias aí, por favor. Então, Leonel, Você acredita nessa codependência do RPG e dos autores, né? De RPG com a literatura fantástica brasileira, assim? Como assim? Eu não sei se eu entendi. Então, porque, por exemplo, na Fantasticon, a maioria dos atores de literatura fantástica são RPGistas. Você acha que o mercado tem esse mesmo aqui no Brasil? Na verdade, isso é um reflexo do que a gente estava falando antes. Um dos indícios para mim que não existe crise é que eu acho que o RPG está muito comum. A gente tem uma explosão de cultura nerd agora, nesses últimos anos. E, cara, o RPG faz parte da cultura nerd. Apesar do que tu falou, que eu concordo, que tu disse, os autores são RPGistas? Cara, mais ou menos. Se tu for chamar de RPGista quem joga, digamos, no mínimo uma vez por mês e consome produtos de RPG, na verdade é uma minoria que faz isso. A grandessíssima maioria conhece RPG, já jogou, gosta, se interessa, mas não é o público fanático, que nem eu, por exemplo. É o público casual. E eu acho que justamente o público casual tá muito... Primeiro, muito entranhado na cultura nerd. E segundo, muito comum, muito prevalente isso. Pessoas que trabalham com cultura no Brasil, não só escrevendo literatura, mas publicitários, jornalistas, sei lá, todo mundo que trabalha com mídia, pessoal das artes, pessoal da letras, sabe, professores, coisa e tal. Acho que todo mundo é muito fácil de ter uma noção do que é RPG. Muito fácil de já ter jogado RPG. Desde que eu entrei na faculdade, em 97, cara, RPG era uma coisa assim, tu falava e todo mundo sabia o que era. E a metade ia lá apontar pra falar que é jogo do demônio, fala a verdade. Cara, eu entrei na artes plásticas, cara. Se fosse do demônio, o pessoal ia curtir. É verdade, se fosse do demônio é todo mundo fumar um e ficar alegre. Mas então, cara, só pra não dizer que eu tô falando dos anos 90, eu acho que hoje em dia é ainda maior, cara. Porque hoje em dia, eu vou dizer que, honestamente, eu não convivo com nenhum círculo que não sabe o que é RPG. E não é que eu conviva só com RPGistas. Eu acho que é muito fácil, em qualquer lugar que tu vá, as pessoas saberem o que é RPG. E eu acho que isso só fica mais, só é mais ressaltado pela literatura. E não só pela literatura, como pelos blogs, coisa e tal. O pessoal que curte escrever, é muito provável que conheça RPG. Então eu acho que acaba tendo uma simbiose aí, cara. O pessoal vai pelo menos, tá, é aquele jogo, eu joguei uma vez quando era guri. Eu acho que se a gente for prestar atenção em outros meios, vai encontrar isso também, cara. Vale a pena, cara. Vale a pena essa vida de... Não por realização pessoal, lógico, mas vale a pena financeiramente a pessoa decidir, não, porra, eu quero trabalhar com RPG. Não tô falando assim só na parte da literatura. Às vezes na parte de tradução, ou então você criar um RPG. A gente tem a Retropunk aí que lançou Terra Devastada do John, que eu participei da criação também. Mas vale a pena o cara ter isso como objetivo? Cara, tua primeira qualificação pra pergunta foi... Sem falar em termos pessoais. É, então, porque pessoal falar... vale a pena, né, cara? Se você se sentir feliz, vale a pena. Então vamos falar, cara, de grana. Moral é o seguinte, depende do que tu chama de grana. Se tu quer, ganhar tanta grana quanto, digamos, vai um médico bem-sucedido que tem o seu consultório e vai atender pacientes cobrando R$300 a hora, não, daí não vale. Agora, também, de novo, em termos puramente frios... Tem que botar várias coisas na balança. Se tu trabalhar com RPG, tu vai ter umas coisas, por exemplo, vai ter gastos que tu não vai ter. Tu não vai precisar montar um consultório para trabalhar com RPG. Eu tô dando exemplo do médico, que é uma profissão muito valorizada, mas pode ser engenheiro, X, qualquer outra profissão. Tu vai ter muita coisa de qualidade de vida, e aqui eu não tô dizendo nem em termos pessoais, tô dizendo em termos puramente profissionais. Tu poder fazer teus horários, poder decidir quando tu quer trabalhar, poder decidir quando tu quer ter férias, em termos de tu poder ter convivência com a tua família. Toda essa coisa que faz parte de uma vida profissional, tu vai ter muita liberdade, como qualquer freelancer tem. Nesse caso, eu acho que o profissional do RPG, o tradutor, o diagramador, o editor, o criador de jogos, ele é um freelancer como qualquer outro. Então, quanto a isso, cara, eu acho que a resposta mais curta é sim, vale muito a pena se tu não quiser ficar rico. Se tu quiser ficar rico, não vale. Vale a pena se tu, se o teu, digamos assim, todo mundo quer ficar rico, mas digamos assim, se o teu objetivo principal não for ficar rico, vale, cara. Porque tu pode ter tranquilamente uma vida de classe média, bom esforço, sorte e competência de classe média alta e, cara, pode ficar, viver tranquilo, assim, sabe? Ter a tua família, ter o teu apartamento, ter o teu carro e não, não vai passar fome, sabe? Só que é claro, tu vai passar por todas as merdas que freelancer passa, cara. Tipo, tu vai ter um mês que tu vai ganhar muito dinheiro e o mês que vem tu vai ganhar R$150. Se tu não tiver um planejamento, daí tu vai te fuder mesmo. O que me leva pra outro assunto, cara. Mas acho que você é a melhor pessoa que a gente já teve por aqui pra falar disso. Das editoras. Não tô falando só uma, sei lá, aspas, grande, como a Jambu, mas às vezes uma pequenininha, como a Retropunk, uma que tá começando há pouco tempo no mercado. Pra esses caras quererem atingir um público. Porque a gente vê o pessoal que já tá no meio da RPG e tudo, mas a gente não vê uma, sei lá, uma propaganda forte. Um investimento de verdade em propaganda. Não um tipo, ah, sei lá, eu fiz um anúnciozinho na Dragon's Lair, ou enfim. Mas um investimento em propaganda acima, além. Como é que você acha que rola isso, cara? O que que tem na cabeça de um editor da Jambô, de um editor que pode ser da Retropunk, enfim, como é que vocês veem a propaganda em si? Vale a pena fazer, você dar esse investimento? Cara, depende. Propaganda, eu vou dar um exemplo mais extremo. Propaganda na novela, não vale. Porque vai estar pagando muito pra atingir um público muito largo, muito grande, que não, tipo, de novo, temos publicitários aqui, então por favor me corrijam todas as merdas que eu estiver falando. Isso, quanto a isso, não vale, cara. Porque por mais que eu ache existe o público casual, que eu acho que tá crescendo, coisa e tal, cara, novela não vai, sabe, dar essa... Não, mas vai... menor. De repente, a gente tem blogs aqui como a RPG Vale, como outros, que tem, sei lá, 50, 80 mil acessos por mês. Partindo pra esse lado, que não é só uma RPG Vale da vida, ou muitos outros blogs não são só RPG. RPG, games, você tem até o Jovem Nerd. Sim. E anunciar nesse lado. Então, cara, isso era nisso que eu ia chegar. Eu acho que nisso vale a pena total. E daí tu me pergunta, por que que não está sendo feito? Exato. E não posso te dizer no caso das outras editoras. No caso da Jambô, tá fazendo um trabalho pra fazer mais propaganda. Por enquanto ainda não dá pra falar muito, mas sim, a gente tá fazendo... A gente não, eu só tô dando vai. E o pessoal do financeiro é que tá fazendo, né? Mas enfim, tá tendo um esforço nesse sentido. Agora, muitas vezes, cara, também tem outra coisa. A Jambô, a Retropunk, eu vou falar o que eu acho da Retropunk, não, posso ter certeza. Mas essas empresas, elas estão num momento, assim, de crescimento que tem muito trabalho e ainda não tem muito funcionário. Alguns profissionais fazendo muitas coisas, cara, e de vez em quando, é uma questão bem simples, não dá tempo. Tipo, se tu tem que atender o distribuidor, tu tem que atender o cara da gráfica, tem que atender o autor, tem que atender o pessoal interno das vendas e X outras coisas, acaba tendo um cronograma que estudar propagandas, coisa e tal, tem que ser um planejamento. Do tipo, o cara não pode dizer, bom, o meu trabalho é ver a parte da propaganda. O cara daqui a pouco vai dizer, daqui a 2 meses eu vou ter 2 semanas que eu vou poder estudar esse negócio de propaganda, tu entende? Eu acho que isso acontece muito. Isso acontece e não está acontecendo no mercado do RPG normal. Mas tem que falar que as publishers de RPGs online estão muito olhando para esses mesmos blogs e sites de RPGs tradicionais que todo mundo conhece, né? Por exemplo, a gente mesmo recebeu várias propostas de publishers, né? A OnGame, que foi publisher de RPG Online. É, com certeza. Agora, uma outra coisa, tipo, pode ser que simplesmente tenha empresas que sejam melhores em achar os melhores sites, as melhores coisas para fazer propaganda, do que as editoras de RPG que tem atualmente no Brasil. Não quer dizer que pessoas das editoras de RPG sejam incompetentes. Quer dizer que, sabe... X, o cara pode ter um funcionário que é muito ligado nessa coisa, que é muito bom nessa parte. E é mais esse lance de conhecimento. A galera às vezes foca mais pra produção e não consegue ter esse lance de planejar, que como o senhor falou, tem que planejar muito, assim, cara, né? É simplesmente o cara virar pra você, pô, Leonel, vamos investir no blog e tal. Claro. Tem que ter todo esse lance. Não, com certeza, cara. Mas quanto a isso, eu concordo contigo completamente, cara. Eu acho que esse tipo de propaganda, de fazer negócio direcionado, assim, cara, é onde tá o negócio mesmo. Eu falei o negócio da novela, claro, é um exagero, mas é porque isso aí tá ligado que é uma lenda no RPG, né? O pessoal das antigas muitas vezes fala, ah, devia ter, por que que não tem propaganda na Veja? Por que não tem propaganda no Jornal Nacional? Velho, porque não adianta nada. Verdade. Nos saudosos anos 90, que o pessoal tem saudade, o Abril botou, cara, propaganda na mídia, cara, forte, do HeroQuest. Tinha o slogan, que é o ABC do RPG para quem tem QI. E, cara, não vendeu nada, tá ligado? Tipo, não vendeu o que eles queriam. É porque a crise tava chegando naquela época. É, cara. A gente já era crise. Ou porque ainda não tinha a Maísa, né? A Maísa vende pra caramba no SBT. Não, mas eu achei legal tocar nesse assunto, porque apesar da dificuldade, lógico, você não pode atirar no escuro com propaganda, mas se você não pensar na propaganda, né, você vai ficar no escuro, você não vai atirar no escuro. Você vai ter sempre aquele público que já consome, mas não vai conquistar mais, não vai crescer. Então, mesmo dando trabalho, eu já vi muita gente argumentando via Twitter, eu não faço propaganda porque eu não sei fazer propaganda, ou porque não tem necessidade, ou porque... sei lá qual é o motivo, mas tem necessidade e tem aonde fazer. Fazer um top qualquer aí do rank cinza que seja e ver os principais sites de RPG, você não vai ver muita propaganda. Você não vai ver quase nenhuma propaganda. Não, com certeza, cara. Olha, quem disser que não precisa fazer propaganda, cara, eu discordo veementemente. Precisa. O que eu acho é que, realmente, cara, de vez em quando... tu não tem o cara que saiba, que tenha todo esse feeling, assim, sabe? E como eu te falei, de vez em quando também as empresas precisam apagar alguns incêndios antes de apagar outros, sabe? Tipo, vou te dar outro exemplo da Jambô. Recentemente, cara, a Jambô teve que comprar um espaço gigante pra estoque. Porque, o estoque é um negócio que não aparece pro público. Não, ninguém sabe que a Jambô tem um prédio agora só pra enfiar livro dentro. Já era, mas... agora todo mundo sabe. É, agora todo mundo sabe. Mas, enfim, porque não tinha mais espaço, cara. Os livros estavam estocados debaixo da mesa, porque, cara, não tinha mais espaço. Sabe, a Jambô quer contratar ou, enfim... fazer um negócio terceirizado, X, como de alguém pra fazer marketing, pra cuidar dessa parte de propaganda, pra procurar coisa. Mas e aí? Como é que tu vai conseguir trabalhar se tu não tem nem infraestrutura? Porque a empresa tá crescendo, a empresa tá mudando, sabe? Eu acho que meio que é dores de crescimento, assim, cara. Daqui a pouco a gente vai começar a ver, ninguém vai dizer que não precisa e não vai ser um bicho de teste de cabeça. Daqui a pouco a gente vai se lembrar, pô, lembra que faz uns anos nem tinha propaganda de editora de RPG, agora tem, ó, sabe? Como é com tudo, cara. Bacana, cara. É muito legal a gente ver esse lado de quem é da editora mesmo falando sobre isso. A galera do Twitter tá frenética, cara. Tá merda, mano. Mandando um monte de coisa por causa que eu falei sobre Viu a polêmica do GURPS aí, cara? Na verdade, a Laura começou uma revolução no Twitter a favor do GURPS, entendeu? Revolução do GURPS, cara. Caramba. Nunca vi jogador de GURPS aparecer na internet, cara. É, eu nunca vi nem jogador de GURPS. Quem dirá aparecer na internet? Ah, assim, temos muito. Eles são tipo uma sociedade secreta, cara. Entre todas essas tweetadas aí sobre GURPS, algumas existem, tirei uma que presta aqui, que não é sobre GURPS. do Leandro, o Leandro do Duncan Salazar, lá da Devir, perguntando pro Caldela se a gente pode esperar romances fora do cenário de Tormenta. Você planeja escrever algum romance fora do cenário de Tormenta? Ah, com certeza, cara. Bom, eu já escrevi dois, né? Escrevi o Caçador de Apóstolos, que saiu ano passado, e escrevi o Deus Máquina, que é a continuação e final da história do Caçador de Apóstolos, que tá pra sair. Na verdade, ele atrasou, ele era pra ter saído no meio do ano, e aconteceu várias coisinhas. Eu atrasei, outros passos da produção do livro atrasaram, mas enfim, vai sair agora, se não sair final de setembro, vai sair em outubro. De bola. São dois livros de fantasia medieval, bem mais medieval do que fantasia, fora de Tormenta. E eu acho que o próximo livro vai ser fora de Tormenta também. Eu já tô com vontade de escrever mais um romance em Tormenta de novo. Tem mais uma pergunta aqui também, do Del Angeles. Por que a galera não para de falar de GURPS, cara? É, tá dentro. Tem que fazer um de GURPS, um cast de GURPS. Tá dentro dessa timeline aqui mesmo, cara. Ó, já ganhou mais um adepto aqui, eu tô vendo agora aqui na tweetada aqui, ó. Já tem até a tag GURPS revivendo aqui, você entendeu? acho que a primeira vez que essa tag surgiu no Twitter, você entendeu? Pessoal, eu vou cortar todas as frases de GURPS desse podcast. Lê, tadinho, tá bom, meu. Não sei se alguém já perguntou, não sei se já fez essa pergunta. Essa galera de GURPS destrói minha memória. Mas se você pensa em algum romance ambientado nas guerras táuricas? Não. Tipo, a resposta curta, né? Vou falar um negócio que vai parecer polêmica, mas não é. Eu vou dizer um negócio, cara, não aguento mais guerras táuricas. E não é porque eu não gostei, eu adoro o plot. É uma trama quase toda do Gustavo. Quem começou a desenvolver as Guerras Táuricas fui eu, mas depois o Gustavo Brauner pegou e levou em frente. A maior parte do mérito é dele. Mas, cara, eu vou te dizer, assim, a gente já trabalhou bastante com Guerras Táuricas em outros produtos, cara. Tipo, tem o próprio suplemento Guerras Táuricas. Indiretamente, tem a série de aventuras que começou na Dragon's Lair 33, que tem a ver com Minotauros também. Quem leu, quem jogou aventura sabe que os Minotauros aparecem. Os Minotauros aparecem no Tormenta Básico. Enfim, tem bastante coisa pra eles. Romance, eu vou te dizer que pra mim meio que deu de Minotauro por enquanto. Próximo romance de Tormenta que eu escrever provavelmente vai ser uma coisa bem diferente. A gente tá pensando em lidar de repente com outras épocas do cenário, outros lugares que ainda não foram explorados, bem alternativo mesmo. Ô, Leonel, a Jumbo já pensou assim, em fazer talvez um outro cenário de RPG? O pessoal já cogitou essa ideia? Olha, cara, cogitar, eu não sei. A Jumbo, na verdade, teve um cenário, né, que não foi bem sucedido, que foi o Equinox, mas isso é um negócio... um assunto delicado. Agora, eu não sei, cara. Pra ter mais um cenário, né, editor agora, eu acho que ele precisaria ser um negócio bem diferente. Não tem aquele Mega City, né, que o Browner tá produzindo? Exatamente, era o exemplo que eu ia dar. O Mega City é um negócio bem diferente. Ele não é nada parecido com Tormenta, não é nada parecido com Mutantes. Mutantes não é um cenário, mas não é nada parecido com Dragon Age, enfim. Então ele se presta. Entendi. Então, na verdade, a resposta é sim, cara. Tipo, o Jumbo tá pra lançar um outro cenário que é o Mega City. Além disso, eu acho que teria que ser um negócio bem... um nicho que não é suprido por nenhuma das linhas ainda. Digamos, se alguém tivesse uma ideia para um cenário de ficção científica, space opera, assim, que pudesse fazer sucesso. Uma coisa que até hoje nunca teve no Brasil. Um cenário de space opera, de ficção científica, que realmente fizesse sucesso. Talvez a editora se interessasse, cara. Entendi. E esses cenários, assim, por exemplo, Reinos de Ferro, você acha que valeria a pena reviver, cara? Porque tá certo que depende de lá de fora para vir material, né? Não sei como é o Reino de Ferro. Cara... o Reino de Ferro, eu acho que sim, em todos os sentidos. Tanto no sentido comercial, quanto no sentido de material excelente. O negócio do Reino de Ferro, sendo bem franco, a gente só fica de mãos atadas com o pessoal da Privateer, cara. Não, eu não tô falando mal deles, assim, que eles fazem um trabalho excepcional. São muito... cara, são perfeccionistas, assim. E eu não conheço eles pessoalmente, mas o Rafael... que é um dos donos da editora, conhece eles tal, pessoalmente, são os caras muito gente fina, mas cara, a gente fica meio preso, sabe, porque desde que anunciaram a quarta edição, por exemplo, eles estão fazendo o RPG do Reino de Ferro e cara, faz anos já, e até agora não saiu, então não tem como a gente publicar. Tem livros das linhas do Reino de Ferro antiga, que a gente ainda não publicou, que é o Liber Mecânica, Monstro Nome Com 2. Eu não sei se tem mais algum outro, não me lembro agora. Mas o problema é, a gente lança esse livro e, para um cenário, para um sistema que não existe mais à venda no Brasil, porque ele é para D&D 3.5, tá ligado? Então o cara vai comprar o livro, tá, gostei, vou comprar o D&D 3.5 para jogar, não pode, sabe? Porque não tem. Enfim, é complicado assim, cara, mas o cenário em si, ele vende e é muito bom. No momento que ele sair de novo, vai ter, sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, você gosta de GURPS, Galzer, assim. Não vou mais falar de GURPS, não. Laura, você tá ligado, você não vai mais participar dos RPG Cast, né? No outro eu fiquei quietinho, nesse eu só zoei, barracão. Você tá ligado, né, Ale? No evento de anime lá que nós vamos jogar RPG, esquece, né? Sem GURPS lá, cara. Vai fazer um evento aqui, GURPS. Caramba, tá isso mesmo. Eu vou ter uma mesa de GURPS lá, podem ficar tranquilos. Vai esvaziar o evento, vai ver só. A gente faz um podcast só de GURPS, assim, a duração, sei lá, o tamanho de uma vinheta e tá bom. Ah, Thiago, vai. De bola. Eu vou fazer um podcast sobre GURPS sozinho, né? Mentira. Vou chamar o Steve Jackson. Você já tem o blog pra isso, né? Pra você estragar tudo que você quiser estragar. Que sole. Não, tudo bem, eu estou em minoria aqui. É isso aí, ô Leonel, valeu mesmo por ter participado. É isso, brigadão. Opa, Leonel, estragar aí. E... aceitado o nosso convite aí. A RPG Bar tá sempre aberta aí pra receber você, qualquer coisa que você quiser enviar pra gente, cara. Pô, obrigadão, cara. Obrigado mesmo. No time, fica à vontade. Valeu, cara. Valeu mesmo. Foi legal. Somos loucos, mas a gente tá bem, assim, focado em produzir um blog de qualidade pra galera. Não, cara. Conhecia o site, né? Com certeza. Eu acho bem legal, cara. Acho bem fudeu o trabalho de vocês. Foi de boa. Esses últimos meses, assim, a gente tem explodido bastante a cabeça, assim, porque a gente tá recebendo bastante proposta de agências. É bem legal a gente tá tendo nosso reconhecimento. Mas valeu mesmo, assim. Se precisar, a gente tá aí. Pá, que bom. Pode falar, Thiago. Tá gravando ainda? Tá gravando ainda? Morreu? Como é que tá aí? Tá gravando ainda. Ah, não. Então eu quero falar em off só. Vou falar de GURPS, porque eu não quero estragar o podcast. Ah, meu! Podia relembrar, né, os recados do começo aí, até o Daniel que chegou agora, se ele quiser dar mais um recado aí, a gente podia fazer essa no finalzinho. Tem um recado aí, Daniel? Ah, velho, não tem nenhum, não. Ah, então some desse podcast. Ah, né, some. Já tô sem um braço, é agora pra ficar, velho. Chegou sem recado, você volta pra onde você veio, tá? Agora que você tem recado, pede pra galera enviar conta pra você, pô. Verdade, cara. Pessoal, quem me conhece, sou o Daniel Darkwolf, o bardo da canção essa meia-noite aí. Ué. Pô, galera, já te conhece já. Conhece? Só pede conta. Fica quieto ali. Fica quieto. Cara, você... Fica quieto. Já tá no... chegando no número 50, a sua coluna. Pá, mano, agora... Ah, ele ficou tímido agora. É, ferrar, mano. Filha da mãe, cara. Tipo, a gente vai comemorar o número 100 na coluna dele. Quem ainda me conhece é o Daniel. É pra lembrar, né? Fica na mente. Mas não vai falar mesmo, não, é isso? Ô, Thiago, fala seu recado aí, o Daniel fala depois. Então tá, então vamos relembrar o pessoal aí que a gente vai colocar no ar semana aí. Vocês vão ver no ar aí a promoção de lançamento da Dungeon Magazine. A gente vai dar um texto e todo mundo que twittar esse texto automaticamente já tem direito a um exemplar da Dungeon Magazine. A promoção vai ficar no ar só na primeira semana, então vamos ficar atentos. E aí, Daniel, fala aí, pô. Então, galera, Canções da Meia-Noite ficou ausente aí uns dias, por falta de material mesmo, né? Então, peço pra galera tá continuando enviando os contos, tá muito bom, o pessoal tá mandando material bem bacana. É só mandar pra contos@rpgvale.com.br. Agora a canção mudou, não é mais domingo, é toda segunda. Então manda aí lá e tenha seus contos postados na RPG Vale. Isso aí, eu também vou pedir pra galera continuar votando no nosso blog do Top Blog 2011. A gente já ganhou ano passado, quer continuar com os prêmios dos melhores blogs de games do Brasil. Então a gente quer levar o nome da RPG aí lá pro Top Blog mais uma vez. Continua votando aí na gente, vou deixar o link aí no post. E valeu, mais um RPG Cast. Manda um abraço pra todos os leitores ou ouvintes aí. Não, eu tenho o meu recado. Ah, fala aqui. E agora eu quero que tudo de Tormenta seja convertido para GURPS também. Não, a gente podia aproveitar e mandar um abraço aí pra toda a galera que tá ouvindo, todos os 15 mil fãs da RPG Vale, todos os 3 fãs de GURPS que estão aí ouvindo a gente. Olha que vai. Inclusive uma que tá no podcast. Olha, eu vou fazer revelações bombásticas então, e eu vou dizer que nós temos um grande fã de GURPS na equipe Tormenta. Pronto, só falta você descobrir qual que é o terceiro lado. Ah, é? Quem é? Eles vão contratar você. É. Chama-se Gustavo Browner. Oh. Ah, sério? Não, o Gustavo é fã de GURPS. Ah, não, então o Gustavo não vai mais escrever pra RPG Vale, não. Fora. Eu tirei o Gustavo do armário. É, uma pessoa que gosta de GURPS é um perigo nesse blog. Duas, cara. Então, quer dizer que só tem um fã de GURPS, né? Porque um é a Laura, outro é o Gustavo. Vocês têm que encontrar o terceiro, cara. É, vamos fazer uma votação. Ou é a Laura ou é o Brown, né? E aí? É, show de bola. Isso aí, pode mandar um abraço pra galera também. Quem quiser continuar o papo aqui, sigam todo mundo no Twitter, vai estar aí o perfil de todo mundo. A gente é muito saco do Leonel Caldela, lá tem a fotinha do Superman no Twitter dele. E é isso aí. @LeonelCaldela, tudo junto. Obrigadão então, galera. Um abraço pra todo mundo. Até mais.